Nós temos lá na série Prioridades, 3 ou 4 CDs ministrados pelo Azaf sobre o que é uma igreja. E eu incentivo você a adquirir esses CDs e estudar o que é uma igreja. Eu estava essa semana discipulando um irmão e eu estava mostrando para ele uma organização. Não importa qual o cunho desta organização, recebe afiliados. Afiliação. E a nossa natureza é sociável. Nós, por natureza, queremos sempre estar em comunidade, em um grupo social, faz parte, é inerente à natureza do homem. Então não importa se é no Rotary, se é no Lions, se é no futebol de sábado, não importa se é na vizinhança, se é na sauna toda semana, todo ser humano tem o desejo de encontrar um grupo e se relacionar com aquele grupo. E muitas vezes isso acontece dentro da igreja. Muitos que encontram esse grupo social na igreja e vêm e participam e colaboram e aprendem a orar e aprendem a ajudar e aprendem a servir a ceia e aprendem todos os trejeitos evangélicos e aprendem todos os jargões, aprendem todos os clichês da vida evangélica, mas nunca foram transformados pelo Senhor, nunca discerniram o que é o corpo de Cristo, porque nunca deram um fruto, nunca geraram vida, nunca mostraram o amor do Senhor com a sua própria vida. São doentes muitas vezes, são fracos, alguns já morreram espiritualmente, não geram frutos para o reino de Deus, porque nunca discerniram o que verdadeiramente é o corpo de Cristo. Estão filiados a uma organização. Se essa organização contrariar os seus interesses, ele logo muda. Eu quero outra organização, eu quero outro lugar, eu quero alguém que satisfaça os meus desejos, os meus anseios, minhas expectativas. Mas quando alguém nasceu no corpo de Cristo, esse começa a gerar vida. E essa vida não gera uma instituição, gera o corpo de Cristo. Você pode ter um cabelo duro, mas você não raspa o cabelo. Você vai para o salão e tenta arrumá-lo. E você investe no seu cabelo, porque ele é o seu cabelo. Se fosse uma peruca, você vai na loja e troca a peruca. Me dá outra, me dá uma peruca com cabelo lisinho. Mas é seu cabelo. É o seu corpo. Assim funciona o corpo de Cristo. Nós não somos descartáveis, nós somos membros do corpo de Cristo. Então o Senhor vai tratar, vai trabalhar, o Senhor vai mudar, vai transformar, o Senhor vai gerar em nós mudanças e alterações tão tremendas. Muitas delas custam choro, muitas delas custam a raiva que ainda tem lá dentro, muitas delas custam ainda um restantezinho do temperamento explosivo, da impaciência, mas vai gastando essas coisas até elas acabarem e só haver espaço para os frutos do Espírito Santo. Mas deixa-te transformar, deixe-se transformar pelo poder da palavra, colocando em prática. Não, mas isso aqui é muito difícil, isso aqui eu não quero, isso aqui, olha, eu estou tão cômodo, está tão bom assim. Não, Senhor, eu quero pôr em prática a Tua palavra, porque eu estou discernindo como é o Teu corpo. O Teu corpo não troca de peruca, o Teu corpo não troca de membro, eu sou membro, eu nasci no Teu corpo, o Senhor vai me transformar. Eu não saio, eu não chuto, eu não reclamo, eu simplesmente entendo, eu estou discernindo o corpo de Cristo, Senhor. Eu vou ser transformado cada dia mais. Senhor, eu vou buscar praticar a Tua palavra. Sou eu. Não estou fazendo alguma coisa para o pastor. Não estou fazendo alguma coisa para a organização. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Estou discernindo o corpo de Cristo. Porque aonde eu passar, aonde eu pisar os pés, eu serei corpo de Cristo. Senhor, por onde eu caminhar, ali está o corpo de Cristo. Ali está uma parte preciosa do corpo de Cristo. As pessoas nos verão corpo de Cristo. Nós estávamos, eu, Naum, mais um outro irmão, lá em Volta Redonda. Paramos indo para Resende para almoçar num restaurante. Almoçamos no restaurante, dentro do shopping. Tomamos um café ali na cafeteria. Pegamos o carro e continuamos a viagem até Resende. Quando chegamos de noite em Resende, um irmão bateu no ombro do pastor Ismael e disse assim: vi vocês. Vi vocês, vocês estavam almoçando lá no shopping em Volta Redonda, eu vi vocês. Irmão, em todo lugar alguém está olhando para nós e vai ver o corpo de Cristo andando ali. Não somos filiados, somos membros do corpo de Cristo. Então precisamos discernir como anda o corpo de Cristo, como vive um corpo de Cristo. Não só as questões da igreja local, mas as questões da vida pessoal, dos negócios, de tudo. Como Deus ensina acerca de todas as coisas, eu vou colocar em prática. E se eu começo a discernir o corpo de Cristo, não mais serei um doente. Não mais serei um fraco espiritualmente. Não serei um morto espiritualmente. Serei alguém que gera vida, porque tem vida e vida em abundância. Todas as coisas começam a brotar, a florescer, a crescer. Talvez exista um terreno, uma área muito espinhenta. Pode ficar tranquilo, com o passar do tempo o Senhor elimina todos aqueles espinhos e você vai plantando, porque lá na frente você vai colher. Põe em prática. Busca discernir o corpo de Cristo e deixe Deus trabalhar. Você verá os frutos de Deus, frutos da vida e vida em abundância. Fecha os teus olhos, irmão. Quero discernir o corpo de Cristo. Quero entender, compreender, viver o corpo de Cristo de uma forma tão intensa como nunca vivi até o dia de hoje, Senhor. Não apenas as questões da igreja local, mas todas as questões da minha vida. Discernir o que o Senhor tem, como o teu reino gerencia todas as coisas. Qual é a tua palavra, o teu princípio, o teu mandamento para todos os assuntos da minha vida. Eu quero ser curioso destas coisas para colocar em prática. Eu quero, Senhor. Diga isso ao Senhor. Diga ao Senhor as questões pessoais. Diga ao Senhor as coisas que são um desafio para a tua própria alma. E com ousadia, como quem discerne o corpo de Cristo, entre na presença do Senhor pelo sangue de Jesus. E declare: Senhor, eu quero viver durante esta semana intensamente as verdades do teu reino, membro do corpo de Cristo, compreendendo, Senhor, como funcionam todas as coisas, crescendo cada dia mais no conhecimento, na vivência, na prática das tuas verdades. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue orando. Quero pedir que você continue orando ao Senhor com seus olhos fechados. Fale com o Senhor. Não fale com você mesmo. Não converse com a sua própria mente. Utilize esse tempo para falar com o Senhor. Aonde flui a palavra de Deus, flui o seu poder. Não tenha receio, não tenha medo. Não se constranja. Eu e você estamos nus diante de Deus. Não há nada que Ele não conheça. Não há nada que Ele não sonde em nós. Declara a Ele: eu quero, Senhor, viver discernindo o teu corpo. Porque eu quero ser alguém que se levanta com saúde, com vigor, com vida e vida em abundância, alcançando todos aqueles que estão ao meu redor, alcançando minha geração, alcançando minha família, cumprindo o teu id, a tua vontade, te honrando em tudo, vendo o teu poder, tua graça, tua bênção sobre a minha vida, o propósito pelo qual o Senhor edificou a igreja, me colocou como membro deste corpo, o propósito pelo qual o Senhor me trouxe nessa noite, nesse lugar. Eu quero compreender essas coisas, Senhor. Eu reconheço que sou falho, fraco. Eu reconheço, Senhor, que sou um pecador, mas com ousadia, por causa do sangue de Jesus, eu entro na tua presença, discernindo um pouco mais do teu corpo nesta noite.